afrodinamicamente, filosoficamente, Man, Canhoto, Brian e Ulisses. Filosofia de rua não para por aí, tudo é possível. É possível ao que persevera. Vida sofrida no povo da favela. Deus está no comando, mas é sua parte. Nada é impossível, essa é a verdade. Quero ouvir, tô aqui, resistir, vou seguir pra você. Vou fazer, deixar acontecer. O barato é louco, mas existe saída. Vida sofre experiência de vida. Glicia é meu nome, atitude é meu time. Jesus é meu guia, tô longe do crime, da droga, de tudo que possa me cegar. Sei que é difícil, mas tem que acreditar. O mundão tá mó caos, meu irmão, mas eu quero te ver prosperar. Nesse verde amarelo só depende de nós. É nossa missão, não se acomodar e buscar evolução. Justiça sem paz é mentira, utopia é como sorrir sem sentir alegria. Os moleques precisam entender essas fitas e correr atrás dos seus sonhos da vida. Tudo é possível, acredita, parceiro. Sei que é difícil quando não tem dinheiro, mas tem coisas que o dinheiro não compra. Orgulho, respeito, atitude e responsa. Pode acreditar, se assim tava escrito, assim será. Filosofia tá de volta, é velha escola no ar. Tudo é possível ao que persevera. Vida sofrida no povo da favela. Deus está no comando, mas é sua parte. Nada é impossível, essa é a verdade. Tudo é possível ao que persevera. Vida sofrida no povo da favela. Deus está no comando, mas é sua parte. Nada é impossível, essa é a verdade. Canhoto na rima, escuta moleque. Filosofia de rua no jogo. É um rap, via internet, plugado no mundo. Viaja playboy no som dos vagabundos. Quem é não comenta, entenda a mensagem. O gueto é verdade, a tela é viagem. O moleque descalço na rua, do centro. Dormindo ao relento, sem nenhum sentimento. O pai de família sem trampo, na espera. A criança chorando com fome, é a sequela. O ensino é precário, sem motivação. Então, pra eu chegar mais, quebra tudo, negão. Concordo com tudo que já foi rimado. E afirmo o resultado tem que ser mudado. Meu povo é carente, mas é inteligente o suficiente pra não quebrar a corrente. Vamos em frente com autoestima. Respeito é assim, sempre foi nossa sina. Força de vontade é essencial. Se cair, levanta que o sonho é real. Apetite, coragem é fundamental. Sabor da vitória é excepcional. Eu sou mais você nessa guerra terrível. Filosofia de rua rimando, de rua rimando. Tudo é possível ao que persevera. Vida sofrida no povo da favela. Deus está no comando, mas é sua parte. Nada é impossível, essa é a verdade. Tudo é possível ao que persevera. Vida sofrida no povo da favela. Deus está no comando, mas é sua parte. Nada é impossível, essa é a verdade. Sem pagar pra somar, disposto a ajudar. Sem o que é nós que dá, pode chegar pra colar. Sofrimento conheço, sei o que significa. Dores e traumas de toda uma vida. Meu nome, meu vulgo, meu time, eu vi só. Bem, rimador bem, distante do pó. Vida sofrida que sabe que a cruz foi o fim da escuridão e o começo da luz. Nas ruas do oeste aprendi a me portar. Foi difícil, mas não desisti de sonhar. Com um olho quem vem e o outro quem vai. Procurei e achei a minha paz. Praia, Canhoto, parceiros do peito. Ubi, meu sócio, o time tá feito. Família unida de novo na cena. Gladiadores dispostos na arena. Você é capaz de sorrir, de amar, de aprender, de lutar e de realizar. Somos a prova viva da perseverança. De quanto a vida há uma esperança. A você que nos ouve, levante a cabeça. De toda e qualquer derrota, se esqueça. E o resultado com certeza será visível. Acredita, parceiro, tudo é possível. Tudo é possível ao que persevera. Vida sofrida no povo da favela. Deus está no comando, mas é sua parte. Nada é impossível, essa é a verdade. Tudo é possível ao que persevera. Vida sofrida no povo da favela. Deus está no comando, mas é sua parte. Nada é impossível, essa é a verdade. Tudo é possível ao que persevera. Vem, Canhoto, Brian e Ulisses. O pensamento é força criadora, irmão. Acredite mais em si. Você é livre e forte, tá ligado, mano? Tudo é possível. A velha escola está de volta. Acredita no seu sonho, parceiro. Corre atrás dele. Você tem que superar os problemas e seguir sempre em frente. Esse é o recado, a banca é nossa, negrão.